Mesmo. Esse livro extraordinário a quem devo a minha vida teria me suicidado sofrendo de depressão se não fosse a obra de Allan Kardec. Mas mesmo nesse livro existem duas e somente duas passagens pequeninas onde espíritos benfeitores dizem que Deus pune, Deus castiga. Edivaldo Pereira Franco, no seminário Edivaldo Responde número 2, nos diz que essas mensagens só se deveram porque era a maneira com que aqueles espíritos sabiam falar, porque eles eram oriundos quase todos das fileiras da igreja medieval, da Idade Média, da cultura da culpa, da cultura do pecado, era a maneira como eles sabiam discursar para as pessoas, não foi por maldade. E o seu conteúdo, a mensagem, é sempre belíssimo, é sempre muito nobre. Quem foram os espíritos da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo? Santo Agostinho, doutor da igreja, São Luís também, doutor da igreja, Fénelon, Erasto, tantos outros, doutores, padres, bispos, João, bispo de Bordeaux, Adolfo, bispo de Argels, bispos, padres, frades, cura d'Ars, o suave cura d'Ars. Eles, por terem essa cultura católica da Idade Média, ou então os próprios médiuns, porque nós sempre temos o caráter anímico, o conteúdo do próprio médium na comunicação mediúnica, deixaram escapar essas duas e únicas passagens em que o Evangelho nos diz que Deus pune e Deus castiga. Mas Deus não pune e Deus não castiga. Quem aqui já participou de uma sessão mediúnica de desobsessão? Por favor, levante a mão, eu queria saber. Uma, duas, três. Nossa, tanta... Hoje é palestra ou é estudo mediúnico? É palestra mesmo? Muito bem. Vocês são mestres, vocês não estão vendo nada aqui estranho não, né? Ótimo. Vocês já viram algum espírito dizer que está sendo castigado por Deus no mundo espiritual? Eu nunca vi. Fui doutrinador há alguns anos. Já fizemos essa palestra em muitas casas espíritas e jamais alguém disse que Deus estivesse castigando quem quer que seja. Deus não castiga. Deus ama. E Divaldo, no seminário estudando a depressão, exclama: como pode a suprema inteligência castigar a ignorância? Como pode o amor castigar a simplicidade? Deus não castiga, Deus ama. E é verdade, meus amigos, Deus não castiga. Quem castiga é o nosso sentimento de culpa, é o nosso remorso. É a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga onde estão escritas as leis de Deus. E os Espíritos dão uma resposta surpreendente: na consciência. Elas não estão em nenhum livro sagrado, na Bíblia, no Talmud, no Corão, no Bhagavad Gita. Elas são escritas na consciência. Então é a consciência de culpa que nos condena ou a consciência em paz que nos absolve. É um estado vibratório de pensamentos, nos diz André Luiz. Então, nós temos que nos perdoar, nós temos que nos aceitar, aceitar a nossa sombra, como dizia Carl Gustav Jung, o famoso psicanalista, conhecendo a nós mesmos, identificando as nossas dificuldades, aceitando, perdoando-se, amando-se, porque o mandamento maior é amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Como poderia amar a Deus se eu não me amo e sou filho dele, querido e amado pela divindade? E um espírito amigo que nos ditou essa palestra, de nome Samuel, ele me disse: Nazareno, diga às pessoas que ainda hoje no Ceará existem frades religiosos que se auto-chicoteiam, que se auto-martirizam, que se auto-flagelam, acreditando que isso é agradável a Deus. E quando você disser isso para a plateia, eles vão ficar muito surpresos de saber que hoje, em pleno século XXI, possam existir pessoas se martirizando com chicotes. Mas diga para eles que quase todos nós, em nossa maioria, fazemos a mesma coisa. Não mais com chicotes, não mais com instrumentos de tortura, mas com os nossos pensamentos, com o nosso sentimento de culpa, com o nosso perfeccionismo. Quando Jesus nos convidava a ser como as crianças, dizendo: deixai vir a mim nos pequeninos, porque se vós não vos assemelhardes a cada um deles, eu vos digo, em verdade, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus.